Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Com o sacerdote e escritor, Gero Maita. Oferecimento, Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br www.edconhecimento.com.br. No ar, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Senhor Deus, nós nos encontramos reunidos mais uma vez em Teu nome nessa manhã, pedindo a Tua bênção, a bênção dos amigos espirituais, a bênção de nosso amado Mestre Jesus, de Mãe Maria Santíssima, a bênção de todos aqueles que estão comprometidos com a lei, com a verdade, com a luz divina, para esclarecer as mentes, para aliviar os corações, para nos conduzir ao caminho do reencontro do nosso eu interior, que nada mais é a manifestação divina da Tua luz, Senhor, dentro de cada uma das nossas consciências. Nós elevamos o pensamento ao nosso irmão Ramatiz, a todas as correntes que nesse instante trabalham no papel de esclarecimento do nosso planeta Terra, esclarecimento esse que é a libertação das consciências, para que o ser humano possa sair nesse instante do marasmo e da prisão mental que até hoje as seitas e as religiões comprometidas somente com a matéria colocaram em suas mentes os limites que impedem cada um de encontrar a essência divina dentro de si, valorizando as palavras do Cristo entre quando diz que nós somos deuses, podemos realizar muito mais do que imaginamos. Amado amigo Ramatiz, nessa manhã nós vos pedimos, envolva as nossas mentes, envolva os nossos corações, permita-nos que possamos levar a mensagem redentora e libertadora através dos ensinamentos que trouxestes da espiritualidade para cada um de nós, e que cada um de nós possa se tornar a semente fértil que caiu em solo fértil e que com certeza há de dar os seus frutos para o bem da comunidade terrestre. Dê-nos, Senhor, a vossa bênção, vosso amparo e vossa proteção divina, e é sobre essa bênção, sobre este amparo divino, que nós estamos com muita alegria iniciando nessa manhã o nosso programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o nosso Mestre Ramatiz. Muito obrigado a você que nos sintoniza nessa manhã. Eu sou Gero Maita, apresentador do programa, sou sacerdote umbandista, sou escritor, fundador do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, uma casa ramatiziana. Nós falamos isso com muito orgulho hoje, onde nós estudamos e agregamos os conhecimentos de Ramatiz dentro da Umbanda, onde nós valorizamos e estudamos as obras codificadas por Allan Kardec e trazemos os ensinos da Umbanda orientado a nós pelos nossos mentores. Sou fundador do Movimento Umbanda do Bem, da editora Cruzeiro, e é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã para darmos curso, né, a essa mensagem de Ramatiz que nós estamos apresentando aí ao longo de todos os programas. Nós queríamos informar que hoje, né, dando sequência aos nossos estudos do livro Fisiologia da Alma, nós estamos concluindo os estudos do capítulo O Vício de Fumar e Suas Consequências Futuras, e logo mais estaremos entrando, né, no capítulo que vai, no próximo programa, capítulo que aborda as consequências do álcool, da bebida, né? O vício de beber nas nossas vidas, qual que é o mal que isso causa para cada um de nós. É o capítulo 3, né? Onde nós falaremos sobre a evolução, a saúde, desculpa, o vício do álcool e suas consequências. Ainda temos para estudar saúde e enfermidade, a evolução da homeopatia, terapêutica homeopática, o tipo de enfermo e o efeito medicamentoso, né, da homeopatia, onde nós trazemos sobre a orientação de Ramatiz todas as informações que são necessárias, não para converter ninguém, gente, mas para formar uma consciência, né, sobre as nossas responsabilidades que temos com a nossa vida. Afinal de contas, é da nossa saúde que nós estamos falando. Quero aproveitar o espaço do programa hoje para dar uma notícia que me deixou muito grato, né? Eu estou matriculado no curso de Ciência da Homeopatia. Nós teremos início das aulas no próximo dia 17, que é domingo. As aulas ocorrem aqui em São Paulo, na Fraternidade Ramatiz do Tucuruvi, onde nós teremos aí um vasto cabedal de informações, né? Onde falaremos sobre homeopatia, sobre a forma de aplicá-la com os animais, com os seres humanos, enfim, falaremos sobre a harmonização ecológica, né, entre seres vivos, plantas, solos e águas, enfim, teremos aqui sobre orientação da Universidade Federal de Viçosa, né, um curso destinado aos estudos da homeopatia, e graças a Deus eu já me encontro matriculado no mesmo. E você também, caso queira estudar aqui em São Paulo ou em outros estados, olha que coisa bacana aqui, eu estou com um folheto aqui do curso. Esse curso é ministrado, gente, em Florianópolis, Santa Catarina, em Fortaleza, Ceará, Goiânia, Indaiatuba, interior de São Paulo, Osasco, interior de São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Rio Grande do Sul, São Luís do Maranhão, São Paulo, que é aqui de onde nós estamos falando, São Vicente, interior de São Paulo. Nós estaremos na página do programa Despertar da Consciência, divulgando um pouco mais a respeito do curso, logo após aqui o programa, e estaremos colocando os telefones para contato desses locais aonde nós informamos a vocês. Agora, se você quer acessar o site, que é bem mais fácil do que ligar, é bem simples. Acesse www.homeopatias, com S, escreve homeopatia no plural, homeopatias.com. Lá você tem todas as informações do curso. Tem todo o procedimento de investimento que não é alto, vale a pena. E tem a opção de você se matricular no curso aí na sua cidade para dar início a esse estudo que é maravilhoso. Se você quiser ainda o e-mail, você pode escrever para homeopatias@homeopatias.com. E lá você faz a sua pergunta e com certeza haverá uma pessoa muito bacana que vai estar te respondendo, né? Para poder estar te orientando a respeito de como entrar no curso de Ciências da Homeopatia. Eu já fiz a minha matrícula, né? Aprender nunca é demais, e nós devemos nos projetar que o que se aprende na Terra é levado para toda a eternidade. Todos os ensinamentos que visam nós podermos contribuir com o nosso semelhante, nós levamos esse conhecimento para toda a espiritualidade. Então fica aí a sugestão de hoje para vocês. Eu particularmente estarei usando a homeopatia para ajudar as pessoas que frequentam o meu centro e destinar esses tratamentos de homeopatia para o orfanato que nós estamos montando, né? Que é o Orfanato João de Camargo, onde nós teremos aí quase 30 crianças em idade entre 0 a 10 anos de idade, em deficiência acentuada de formação, né? E nós vamos aí abraçar essa causa para poder estar cuidando desses espíritos. E eu estou me preparando para poder ajudar esses seres que Deus está ofertando para nós nesse trabalho social que a Casa Céu Esperança desenvolve, né? E, como sempre, aprendendo com Ramatiz para poder se tornar ainda mais eficiente o nosso trabalho do dia a dia, tá ok? Muito bem, pessoal. Nosso evangelho do dia hoje, né? É uma mudança que nós fizemos no quadro do programa. Todo o programa nós iremos comentar um tema do evangelho, incentivando as pessoas a praticarem em suas casas e principalmente esclarecendo já aqui algumas dúvidas que nós iremos abordar que se encaixam no livro Fisiologia da Alma. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na parte bíblica, em Mateus capítulo 16, versículo 13 e 17, e em Marcos 8, 27 e 30, nós encontramos. Chegando à região de Cesareia, de Felipe, Jesus interrogou seus discípulos, dizendo-lhes: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Dizem que sou quem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe disse em resposta: Simão, filho de Jonas, és bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Nós falamos, dentro desse aspecto aqui, sobre ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, né? Sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, para quem não sabe quem é os saduceus, né? São seguidores de uma seita judaica, constituída por volta do ano de 248, aliás, antes de Cristo, que não acreditavam na imortalidade da alma. Não acreditavam na imortalidade da alma, tá? Então, quando nós aqui, só os saduceus, né? Que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus a respeito deste assunto e de muitos outros não eram claramente definidas, pois eles tinham apenas noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem podia reviver, mas não tinha uma noção exata da maneira como isso poderia acontecer. Pela palavra ressurreição, eles designavam que o Espiritismo, né, mais acertadamente, chama de reencarnação. Na verdade, a ressurreição admite o retorno à vida do corpo que pereceu, que a ciência demonstra ser materialmente impossível, uma vez que os elementos desse corpo já se desintegraram. Os egípcios acreditavam nisso, né? A reencarnação é, portanto, o retorno da alma ou espírito à vida física, mas em outro corpo recentemente formado para ele e que nada tem a ver com o antigo. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, leia o livro Missionários da Luz, do André Luiz, que lá ele fala sobre o departamento da reencarnação. Você fica abismado com o que ele conta no livro, é muito legal. Fica aí já um toque de leitura, né? Vamos lá. Assim a palavra ressurreição pode aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo a crença, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, que, já que tinham visto João quando criança e conheciam seu pai e sua mãe. Portanto, João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Aí nós vamos um pouquinho mais adiante e pegamos o livro dos Espíritos aí, né? Pergunta 1010, que diz assim: o dogma da ressurreição da carne é a ratificação da doutrina da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Olha a resposta que os Espíritos dão. Como podeis querer que seja de outro modo? Acontece que essas palavras, o mesmo que acontece com tantas outras que parecem despropositadas, segundo a opinião de algumas pessoas, só porque as tomam ao pé da letra, e por isso levam à incredulidade. Dá-lhes, porém, uma interpretação lógica, e aqueles a quem chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, exatamente porque pensam. Não vos enganeis, o que esses livres pensadores mais desejam é crer. Como os outros, e talvez até mais do que os outros, eles se preocupam com o futuro, mas não podem admitir o que é contestado pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências é coerente com a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como podereis imaginar que seu princípio não estivesse na própria religião? Pois é, aqui é algo para a gente refletir exatamente sobre o dogma da ressurreição da carne, né? E a ratificação da doutrina de reencarnação ensinada pelos Espíritos. Então ele é bem claro aqui nos ensinamentos deles. Ou seja, nós temos inúmeras oportunidades evolutivas sempre, gente. Nós estamos aqui no programa Despertar da Consciência abordando um tema que sabemos que desagrada alguns, que sabemos que é difícil para outros tantos, né? Nós estamos falando de um vício. E não vamos tratar isso também como o final do mundo. É um momento, um estágio, uma fraqueza que cada um pode enfrentar na sua vida. O mais importante de tudo isso é que Ramatiz, como outros tantos espíritos, nos dão a oportunidade de nós estarmos aí revendo os nossos atos. Gente, nós sempre falamos aqui no centro, né? Não adianta nós queremos resolver o que ficou lá atrás. Nós podemos fazer acontecer daqui para frente. Até aqui você errou? Tá bom. Você já pode estar respondendo por esse erro de diversas maneiras. Mas daqui para frente você pode melhorar. É simples para entender a doutrina de reencarnação. Deus sabe que você errou. Deus não vai te punir eternamente, porque, olha, se te punir eternamente, não é uma doutrina de amor a dele que dá a chance do ser se reerguer. Então Deus te mostra, ele não pune através do teu próprio erro, que aquilo não está sendo legal, que aquele procedimento não está funcionando. Então, na sua bondade, Deus nos dá a lei da reencarnação, permite que o nosso espírito reencarne, ou seja, habite um novo corpo de carne, que é esse atual que nós temos, e outros ainda que virão na nossa existência, né, para que nós possamos, dentro das questões morais, ou seja, o conhecimento que eu falei agora há pouco da faculdade de homeopatia, né, o conhecimento que você angaria, ele vai caminhar com você para o resto da sua existência. E não é somente de homeopatia que nós falamos. Nós estamos falando aqui do conhecimento moral que você adquire em sua vida. Ele vai caminhar com você para o resto da sua existência, permitindo que aí você possa acertar, permitindo que aí você possa construir uma história diferente. Então encare a reencarnação não como uma punição, mas como uma oportunidade. Quando você ver alguma pessoa que esteja em situação debilitada, uma pessoa que esteja em condições mais difíceis, compreenda que ela também, naquela condição, está tendo chance de evoluir. Porque talvez, em outrora, ela teve oportunidades que não soube aproveitar. Então, tudo na vida, nós respondemos pelos nossos atos, mas não é uma dor eterna. E Deus nos mostra isso, dando a oportunidade da reencarnação em nossa jornada evolutiva. Uma frase para reflexão do nosso dia: ajudo sem exigências, para que os outros me auxiliem sem reclamações. É um puxão de orelha, né? Caridade com cobrança não é caridade, né? É barganha. Então, tem que fazer sem olhar a quem. Eu quero agradecer aqui a todos os ouvintes que estão conosco nesta manhã no programa Despertar da Consciência. Lembrando que você acessa a nossa página agora pelo Facebook. E é bem simples fazer isso. Você entra lá em Gero Maita, que é o meu endereço eletrônico no Facebook. Já tem um link que eu coloco em todo o programa na minha página, programa Despertar da Consciência, onde basta você acessar, curtir e enviar o seu comentário, a sua colocação, a sua pergunta, para que a gente possa estar tornando mais eficiente esse trabalho que nós realizamos aqui no programa, né? Então, você que queira acessar, você que queira participar do nosso programa, acesse a minha página no Facebook, né? Curta a página Programa Despertar da Consciência E faça aí a sua colocação, diga o que você entende, qual que é a sua dúvida, como o Isaac Gomes fez aqui conosco. Olha, Gero, o alcoolismo e o tabagismo interferem na mediunidade? Ramatiz e Emmanuel estão no mesmo patamar de espiritualidade? Bom, vamos começar pela segunda pergunta aqui, né, Isaac? Obrigado por participar do nosso programa. Olha, Ramatiz e Emmanuel, eu diria que estão sim no mesmo patamar da espiritualidade, porque eles estão comprometidos com o Cristo. Então, quando nós estamos comprometidos com o Cristo, nós não temos essa preocupação de quem está na frente de quem, ou quem tem maior tarefa do que o outro. Porque não importa, uma formiga, ela tem a mesma importância para a natureza como um elefante tem, pegando aí esses exemplos corriqueiros. Cada um tem o seu valor dentro daquilo que faz. Emmanuel tem o seu papel na espiritualidade, né? Emmanuel, que já se encontra reencarnado, deixou obras vastas através do seu médium, Francisco Cândido Xavier, que até hoje, né, estão aí fazendo com que o ser humano reflita. E o que é mais importante, a mudança não é imposta, ela faz com que você reflita sobre o que você pode mudar. Nós temos Ramatiz, que não é diferente. Ramatiz vem também com o papel de esclarecer, vem com um papel diferente, talvez, de Emmanuel, né? Ele prima por um papel mais de esclarecimento, de aprofundamento das lições, mas nem por isso ele se torna melhor ou pior do que Emmanuel. Eu diria que todos os espíritos, né, Emmanuel, Ramatiz, Francisco de Assis, Gandhi, Mãe Teresa de Calcutá, o Caboclo X, o Preto Velho Y, que estejam comprometidos com as causas de Cristo, eles estão no mesmo patamar porque eles estão contribuindo e fazendo a diferença, saindo do modismo que nós temos e principalmente entrando no fundamento, no que é importante para nós angariarmos conhecimento da nossa vida, tá? Agora, quanto ao alcoolismo e o tabagismo interfere na mediunidade, também, não somente você fumar e beber é que vai interferir na sua mediunidade, mas também os seus hábitos morais. Há uma pergunta no capítulo anterior aqui, do livro Fisiologia da Alma, que é quase nesse teor que é perguntado a Ramatiz. E Ramatiz deixa bem claro, do desencarne do espírito, ele deixa bem claro que não é somente o hábito de comer a carne, mas também tudo aquilo que você direciona à sua vida que vai refletir nas provações que você tem a enfrentar. No caso da mediunidade, o médium que se alcooliza e que é uma chaminé ambulante, com certeza isso vai estar interferindo sim, assim como a alimentação do médium também, na questão do desenvolvimento e do aprimoramento da sua mediunidade. Mas não são somente esses três fatores que nós colocamos que são os primordiais para o médium poder aprimorar a sua mediunidade. As questões morais, as questões doutrinárias, as questões sociais, que também vai pesar e muito na postura desse médium. Então eu diria, Isaac, que tudo aí é uma questão de equilibrar, né? É uma questão de você poder saber lidar com a situação, dividindo, né? Cada coisa no seu devido tempo. A hora para você cuidar da sua saúde alimentar, para você evitar o cigarro, a bebida, mas a hora para você também estudar e principalmente aprimorar as questões do espírito. Então tudo é uma questão de você estar sempre se lapidando cada vez mais para poder se melhorar mais, tá? Jaime Valva também tece um comentário conosco. Aproveitando aqui, o Jaime foi o ganhador de um dos nossos livros. O correio não achou o seu endereço, Jaime. No endereço que você nos mandou aqui, nós preenchemos exatamente como você mandou. A agência do correio nos informou que não consegue achar a sua rua. Então, por favor, logo após o programa, me mande um e-mail pessoal, você tem o mesmo aqui no Facebook, dando um outro endereço ou dando detalhadamente algum ponto de referência para nós podermos estar informando o pessoal do Correio, porque eles não acharam a sua residência para entregar o seu livro. Ele voltou, tá? Seu comentário aqui, o comentário do Jaime é: precisamos ter paciência e cautela para que possamos nos corrigir dando um passo de cada vez. Muito boa essa sacada, pois os espíritos nos apresentam não um Deus mau e vingativo, mas sim um Deus de amor e paciência imensurável. Deus, Jesus e Ramatiz te abençoem, Gelo. Muito obrigado, Jaime, pela sua colocação. Garoto nota 10 aqui, que está sempre com a gente no programa. Que Deus, Jesus e Ramatiz abençoem a todos nós, né, que estamos participando desse programa Despertar da Consciência nessa manhã. Então, você que está entrando em sintonia conosco, pode participar do nosso programa. Você entra na minha página, Gelo Marta. Lá tem o link para você poder curtir o programa Despertar da Consciência aqui no Facebook. Acessando a página do programa, você pode enviar o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, porque aqui também o ouvinte faz parte do nosso programa. Então é um prazer ter vocês aqui participando conosco nessa manhã. Vamos lá. Já aqui no final do capítulo, né, do vício de fumar, no livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, Psicografia de Ercílio Mais, editado pela Editora do Conhecimento, nós encontramos uma colocação que é feita a respeito de que dizeis sobre a forma mais prática de se deixar de fumar. Ramatiz responde: é óbvio que o problema não se resume em largar o cigarro, como costumais dizer, mas em readquirir o poder da vontade, que se acha escravizado por ele. Se o homem abandonar o fumo, a carne ou o álcool, mas continuar mentalmente a fumar, a comer carne e a ingerir álcool, pouco importa que esteja fugindo do objetivo, do vício, pois é certo que ainda não é dono de sua vontade. Na mente do homem, que antes de tudo deve ser empreendida uma campanha sadia contra o vício, através de reflexões inteligentes, deve ele se convencer da estultícia de se submeter a prejuízos físicos, psíquicos e econômicos causados pelo cigarro, o charuto ou o cachimbo. A ofensiva, portanto, não deve ser iniciada contra o objeto do vício, que é o fumo, mas no sentido de recuperação do comando mental perdido. Há que ser retomado novamente o psiquismo diretor dos fenômenos da vida, de relação entre a alma e o meio. É preciso que o homem se torne outra vez o senhor absoluto dos seus atos, desprezando as sugestões tolas e perniciosas do vício que o domina. É certo que a libertação do vício de fumar será muito mais difícil se, por afinidade de vícios ou devido a qualquer desregramento moral, a criatura já estiver sendo cercada por entidades do astral inferior atraídas para junto de si. Neste caso, a libertação não só requer o domínio da própria vontade, como ainda a adoção de um modo de vida que provoque o desligamento de outra vontade viciosa e livre do além-túmulo, né? Na próxima pergunta aqui que nós selecionamos: para que um fumante possa deixar aos poucos o vício do fumo, quais as providências preliminares que ele deve tomar para lograr o êxito desejado? Olha, Ramatiz responde: já vos dissemos que o mais importante para isso é esclarecer a mente e eliminar o prazer ou inspirar ideias. O fumante deve se lembrar de que, assim como não apreciaria ingerir coisas repugnantes, também não deve sentir-se satisfeito em sugar fumaça acre e com ela encher os pulmões, que não foram feitos para isso. Convém que ele examine à luz da razão, severa e consciente, quais as vantagens de se fumar ou não fumar, e o grau de inteligência ou de estultícia da pessoa que absorve tóxicos sem proveito. Aquele que não pode livrar imediatamente do tabaco deve fazer um planejamento mental proveitoso, assim como o comando militar investiga as manhas e às vulnerabilidades do seu adversário, para depois dominá-lo de modo seguro e vencê-lo pela tenaz resistência. A vontade deve ser treinada constantemente sob reflexões sensatas e inteligentes, a fim de pouco a pouco exercer a sua ação modificadora e no subconsciente e convencê-lo da realidade perniciosa do fumo. Para o tabagista inveterado e incapaz de uma libertação imediata do vício, não há outro recurso senão... Cadê? Ou de manter um estado de alerta incessante e luta heróica contra si mesmo. Há de conseguir viver com o cigarro no bolso, mas com força suficiente para protelar a satisfação do ódio, como se desejasse humilhá-lo antes de anteceder-lhe a sugestão perniciosa. Muitas vezes... atenderá até o pedido de fogo do companheiro viciado, mas embora sentindo despertar em si o desejo de fumar, há que protelá-lo tanto quanto possível, malgrado o fato de o fumante ainda se ver obrigado a incinerar cigarros, já o deve fazer vigiando a extensão do vício e abandonando o cigarro bem antes de se sentir satisfeito. Então a força de vontade, que até então estava dominada pelo fumo, retorna aos poucos sob essa severa vigilância mental e recuperação psíquica, assim como o adversário belicoso recua ante a ação tenaz e vigorosa do general decidido. Junto de fumantes ou de odores do tabaco, o mais acertado não é fugir por medo de ceder à aparente delícia e tentação do cigarro. O importante será enfrentar a situação de modo calmo e vigilante, analisando sempre a estultícia e o ridículo que existe na absorção da fumaça de ervas fétidas. Há que se convencer de que as tabacarias são lugares onde se explora o bolso do infeliz viciado do fumo, representando um comércio mais próprio dos velhos bororós ou tupinambás, de costumes atrasados e entregues a vícios, por vezes repelentes. Naturalmente, cada criatura representa um temperamento e uma força psíquica à parte, pela qual não se pode preceituar para todos os fumantes um módulo de libertação do vício do cigarro. O próprio fumante deveria se sentir ferido com sua dignidade ante a humilhação de se deixar vencer tão facilmente por um vício tão detestável. O tabaco é o cérebro indesejável que domina o seu bel prazer, dirige-lhe a vontade e se intromete em todos os seus atos cotidianos. Suja-lhe os dedos, os dentes e as roupas, lesa-lhe a dinâmica respiratória, intoxica-lhe o estômago e a circulação sanguínea, obrigando ainda a gastos inúteis. Infelizmente, aquele que ainda não pôde exercer domínio sobre si mesmo ou recuperar-se de um vício tão pernicioso, também não conseguirá livrar-se de outras investidas nocivas à sua integridade psíquica. E acima de tudo, não convém que o fumante esqueça que a probabilidade de se tornar uma detestável piteira viva de outros espíritos delinquentes do além, que espreitam continuamente toda a intimidade espiritual que se debilita no vício do fumo. Além disso, é depois da morte que advém as piores consequências para o fumante, porque o desejo de fumar continua a atuar com mais veemência no seu perispírito, causando-lhe a mais terrível angústia ante a impossibilidade de satisfazer esse vício nocivo e tolo. Olha que loucura isso daqui, né, gente? Pois é, algo aí para a gente refletir. Assim como Alexandra Zucolotto Fonseca nos escreve: bom dia. E quando os médiuns fazem uso do cigarro de forma contínua? Quase todos. Até que ponto isso interfere na egrégora da casa? Obrigado, o programa é ótimo e de grande esclarecimento. Puxa, Alexandra, muito obrigado, viu? Olha, Alexandra, o que eu vou te dizer? Quando o médium, ou não, né? Vamos colocar no cotidiano, uma pessoa no seu dia a dia, né? Faz o uso do cigarro de forma contínua, nós temos que compreender que o mal não é na mediunidade, gente. Nós temos que compreender que esse mal, ele vai ser físico, por quê? Ramatiza nessa última pergunta, nessa última resposta, que é um tanto quanto extensa, ele nos diz o quê? Você danifica o seu sangue, você danifica o teu pulmão, porque realmente, vamos pensar, Deus criou um corpo para absorver álcool, substâncias tóxicas, né? Nós estamos falando aqui nesse programa, gente, de uma transformação. Então nós temos que começar a raciocinar, né? Não é falar amém porque o Gério disse que é bom. É nós começarmos a raciocinar dentro dessa questão. O nosso aparelho físico, ele não foi constituído para alimentação carnívora. De antemão, na doutrina espírita, há uma parte que se diz que a carne alimenta a carne. Então aí nós falamos, ah, então eu posso comer carne. Basta nós olharmos as nossas reencarnações passadas, as nossas vidas passadas. Nós estamos num diário, numa, meu Deus do céu, me fugiu a palavra aqui, num atual aprimoramento das nossas vidas futuras. Então é óbvio que lá atrás nós cometíamos erros piores. E a densidade do nosso espírito, a falta de evolução moral que nós tínhamos, fazia com que o quê? Com que nós nos ligássemos à matéria que era mais densa. Então nós temos aí Sodoma e Gomorra, com seus exageros sexuais, com seus exageros alimentícios, temos a Grécia Antiga, temos os bairros baixos da Itália, temos aí a época da colonização do Brasil, temos aí Madame Satã na época da Inquisição Francesa. Então nós começamos a ver ali o quê? A deteriorização do espírito, que se entregava as energias mais densas, né? Eu procurava aquilo que realmente não me auxiliava a evoluir, porque o meu espírito, ou seja, a minha índole, a minha moral energética, estava ligada a isso. Com o passar do tempo, nós estamos nos aprimorando. Então, nós estamos dentro dessa questão, abrindo um novo prisma para nós podermos observar aquilo que realmente está à luz da razão. Então, quando nós falamos da nossa constituição física, Deus não criou um organismo para a gente poluí-lo, mas o homem, procurando os recursos através da ganância, através da exploração, desenvolve técnicas, desenvolve opções que são de maneira maquiada, né? Que é uma ilusão maquiada de prazer, e nos levam ao quê? A sermos os únicos que vamos nos prejudicar. Quer um exemplo disso? Um traficante geralmente não usa a droga que ele vende. Ué, mas a droga não dá um barato? E o próprio traficante, ele não usa a droga que ele vende porque ele sabe que aquilo mata. Então está aí um exemplo bem claro para nós. Quando nós falamos da indústria de álcool ou da indústria de tabaco, muitos daqueles que dirigem a indústria não fumam, porque eles sabem dos banhos químicos que são dados no fumo para que ele venha compor aquela embalagem bonita, cheirosa, com odores de chocolate, com gosto de chocolate, pimenta, tudo o quê? Para disfarçar a química destruidora que está nesses elementos, e isso vai para o nosso organismo. Então, quando Ramatiz responde aqui o mal que isso faz, Alexandra, não é só para a mediunidade não, viu? É todos aqueles que estão usando, você já está criando o quê? É óbvio que se você colocou uma substância que o seu organismo não aceita, porque nós temos o nosso duplo etéreo que desloca em atitude de proteção ao nosso corpo físico, nós estaremos encontrando aí o quê? Algo que vai se densificar. Então o Ramatiz cantou a bola. É o teu estômago, é o teu pulmão, é a tua garganta, né? O pigarrinho habitual que todo fumante tem de manhã, em algumas situações o dia inteiro. É a tosse que veio, que você não estava gripado, não estava com nada. Mas é a partir do momento que o teu organismo rejeita esse tipo de química, a tua resistência física, ela vai, com certeza, diminuir. Então, ali, naturalmente, você vai contrair cargas mais densas que vão interferir não somente no teu aparelho físico, mas principalmente elas estão refletindo no teu aparelho espiritual. No caso de um médium que é ativo, ou Alessandra, e ele, pelo que eu entendi da sua pergunta, ele mantém esse hábito diário, ou seja, ele é um fumante inveterado, né? O que que acontece? Ele está densificando essa energia dentro do seu aparelho físico e refletindo isso dentro do seu aparelho psíquico. Então, naturalmente, nós teremos o quê? Uma dificuldade da sintonia com o espírito comunicante. Nós teremos uma dificuldade desse médium em manter uma sintonia maior com o espírito comunicante. E aí nós falamos assim, pô, mas tem muito terreiro de Umbanda que fuma, Gero. Realmente, tem muito terreiro de Umbanda que coloca o fumo. Isso tem dois aspectos que nós podemos abordar. Dentro dessa questão, a muleta psicológica, há pessoas que precisam ver a fumaça saindo pela boca do médium para acreditar num suposto atendimento, há a manipulação dos espíritos naquele elemento que está sendo utilizado, aonde nós podemos substituí-los. Por exemplo, nós temos os cachimbos de angico, aonde você coloca 1% de fumo desidratado, que é o fumo que é ecologicamente correto, né? Ou o fumo orgânico, que é encontrado por aí, ele não tem adição de química, a folha dele é bem mais clara, portanto menos tóxica. Colocam-se as ervas que vão se misturar, não é no prazer do fumo, porque o guia não puxa, não leva para a garganta, não solta pelo nariz, aquela coisa nojenta aí que a gente vê com alguns fumantes. Ele puxa na boca e solta logo em seguida. Com um detalhe, ele cospe a saliva gerada por esse fumo, justamente para que aquilo não tenha contato com o corpo físico do médium. Então, nestes casos, há uma substituição de ritualística que os próprios guias de Umbanda já estão fazendo dentro do terreiro, aproveitando esse gancho, até porque eu sou um sacerdote umbandista. E o que que eles estão fazendo? Gradativamente é feito um trabalho de esclarecimento para assistência, e dentro do terreiro, junto com o médium, os guias estão abandonando essas práticas que acabam perdendo um pouco do seu fundamento diante de tudo isso que Ramatiz nos ensina. É claro que cada um aí pode, Alessandra, adotar o método que quiser, o terreiro pode fumar, nós não estamos aqui para ditar regra para casa alguma, pelo contrário. Nós estamos aqui tão somente mostrando uma visão daqueles espíritos que nos dirigem, o que é mais importante. Então, nesse caso, Alessandra, o que que acontece? Nós encontramos, nesse aspecto, o espírito sendo danificado, né? Ele sendo afetado fisicamente e energeticamente por todos os processos industrializados com que o fumo é feito. Então, vai interferir, sim, na questão da sintonia do médium com o espírito comunicante, porque ele vai estar sendo assediado por espíritos viciosos e também porque ele vai ter o seu corpo lesionado espiritualmente pela energia desse vício. Então, os próprios espíritos da Umbanda estão mudando esse conceito. Talvez nem todas as mentes estejam preparadas para ele, mas a mudança já começou a ocorrer. Então, fica aí, Alessandra, a nossa sugestão. Olha, obrigado por você estar participando com a gente. Obrigado também a Tia G, que está com a gente aqui nessa manhã. Irmão Gero, adoro esse programa e estou aos poucos me livrando do vício da carne. Olha que notícia boa, gente. Olha onde chega a mensagem de Ramatiz e olha os efeitos que isso está causando. Depois do seu programa e lendo o livro de Ramatiz, Fisiologia da Alma, estou procurando me vigiar mais. Deus e Ramatiz e seus orixás e guias te abençoem sempre. Beijocas no coração, Tia G. Tia G, foi a melhor notícia que eu tive nessa manhã aqui, ouvindo a senhora falar que conseguiu comprar ideia, não do Gero, mas comprar a ideia de Ramatiz, que nos mostra uma nova opção saudável de vida. Eu volto a dizer, eu saí de um problema hospitalar, me tornei vegetariano e tenho sentido os reflexos disso na minha saúde. Então, realmente, tia G, nós só temos a ganhar, ganhamos no peso, ganhamos na qualidade de vida, ganhamos na sintonia com os nossos orixás, com os nossos mentores, nós só temos a ganhar porque nós compreendemos que temos que fazer o nosso papel para preservar esse nosso corpo físico. Olha, Deus abençoe a senhora por sempre estar participando conosco e por sempre estar incentivando o nosso trabalho na sua realização, tá? Alessandra nos responde: obrigada pela grande orientação, que Pai Oxalá te ilumine, gerando clareza de espírito sempre. Amei demais os seus esclarecimentos. Ô, Alessandra, muito obrigado, viu? Deus os abençoe e nos dê muita luz aí, para que a gente possa ter saúde para continuar essa nossa trajetória aí de esclarecimento, né? Afinal de contas, nós sabemos que estamos abordando um assunto, né, gente, extremamente delicado. E nós não temos intenção de ofender a ninguém. Pelo contrário, né? Aqui, ó. Vamos lá. Temos aqui a Sheila Dantas, que nos escreve: bom dia. Como o fumante consegue se desligar do vício trabalhando com seus guias fumando charuto, cachimbo e cigarro? Eu trabalho com entidades que não fumam e nem bebem bebidas alcoólicas durante os trabalhos. Usam outros elementos, mas noto que isso não é muito comum pela reação dos meus irmãos médiuns. O que você acha? Olha, Sheila, o que eu digo assim para você? Quando nós falamos sobre essa questão, né, de se doutrinar com o vício do cigarro, nós abordando a questão dentro de um terreiro, né, abordando essa questão dentro de um trabalho espiritual que nós estamos realizando, nós temos que abrir brecha para duas questões. Nem todos os espíritos que estão militando dentro da Umbanda estão dentro desse patamar de compreensão. Há uma escala espiritual. Não significa que sejam espíritos ignorantes, mas como cada povo tem um governo que merece, cada médium tem um espírito que se liga a si. Então, veja, nós temos esse primeiro ponto a se observar. Isso é um número muito pequeno, isso é um número extremamente pequeno quando nós falamos a respeito de entidades trabalhando dentro da Umbanda. É o primeiro ponto que nós vamos colocar. Por quê? Porque há terreiros de atitude duvidosa que, infelizmente, vão atrair espíritos também de atitude duvidosa que se ligam a médiuns na mesma sintonia. Colocando isso num patamar doutrinário mais equilibrado, nós vamos encontrar os espíritos, aí no seu caso, e talvez até na casa onde você trabalha, já comprometidos com uma lei de mudança. Só que essa lei de mudança tem maior resistência pelo médium, né, do que pelo próprio espírito. Então, muitos médiuns não procuram se doutrinar. Por exemplo, nós falamos estudos de Ramatiz. Tem gente que associa Ramatiz só ao kardecismo, e não é. Nós temos um médium de Umbanda hoje que psicografa com Ramatiz. Nós temos livros de Ramatiz, aliás, do primeiro até o atual, que são de teor totalmente universalistas, ou seja, não levantam a bandeira religiosa desse ou daquele terreiro ou daquele centro. Nos mostra uma visão universalista do planeta onde nós vivemos. Então, quando nós falamos dessa resistência a se trocar o fumo, primeiro nós temos que estudar o plano das essências, né? Os guias conseguem retirar o prana da natureza sem ferir a natureza. O guia consegue trazer a essência de um limão que limpa o sangue, que é cicatrizante, que abaixa a pressão arterial, que é anti-inflamatório, sem ser necessariamente ele destruir o pé de limão para poder fazer isso. Então, quando nós falamos do plano das essências, Sheila, nós estamos o quê? Presenciando os espíritos num patamar de preservação e não de agressão. Se nós falamos disso, ora, pode-se tirar a essência do fumo e aplicar no duplo etéreo da pessoa, o fumo ele tem a radiação de Oxalá e de Obaluaê, então pode-se aplicar a essência do fumo sem estar criando aquele efeito da fumacinha no ambiente, aquele cheiro que alguns gostam e outros não. Então é possível se trabalhar de forma magnética e eficiente. Por quê? Porque nós, gente, sempre batemos numa tecla. E se amanhã não tiver mais fumo no mundo? Como é que fica? E se amanhã não existir mais fumo no nosso planeta? Como é que fica toda essa situação? Nós não conseguimos trabalhar mais? Então, é uma questão que nós temos que rever. É uma questão que realmente é algo para a gente poder amadurecer isso dentro de nós. Então, essa mudança, Sheila, ao nosso ver, dos espíritos que nos dirigem nesse programa, ela vem gradativamente a terreiros que já estão mais adiante, a terreiros que estão começando, a terreiros que ainda não aceitam. Mas tudo dentro do seu tempo obedece uma lei de transformação. O importante é você se resolver na sua casa interior. É você com seus guias compreenderem que é importantíssimo essa questão de transformação. E está aqui Ramatiz, que nos mostra esse caminho no livro Fisiologia da Alma. A Zuleika Dantas também dá a sua opinião, né? Deixa eu ver aqui. Olha, essa pergunta. Eu sei que seu tempo é pouquíssimo, mas poderia me esclarecer uma dúvida? Na festa de malandro, no Catimbó, há necessidade de levar grupo de pagode e montar a festa como se fosse num bar? Os pontos cantados com fé e alegria são do passado? Não sei como explicar direito, mas por que bebida alcoólica, comida de bar e durante a sessão não seria mais para um lado do médium? A festa seria feita ao final da sessão e não durante? Estou me sentindo envergonhada, desculpa, mas talvez eu esteja errada e se o senhor pudesse me orientar, ficaria feliz, fique na paz. Bom, primeiramente você tira o senhor, né? E pode me chamar de Gero. Segundo, essa ritualística que a irmã comenta aqui é de uma festa que existe em alguns terreiros de Umbanda, né, saudando a corrente dos malandros, conhecida como Zé Pilintra. Primeiro, que malandragem, vamos deixar bem claro para os nossos ouvintes, não é fazer mal para ninguém. Interprete a malandragem como a ginga que você deve ter para driblar os obstáculos da sua vida. Agora, eu sinto muito, minha irmã, infelizmente essa coisa de, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer um boteco para estar louvando, né, os orixás, colocar bebida e colocar um monte de coisa que é mais para o ser humano ver do que para o espírito, mostra que eu estou muito mais preso à matéria do que o próprio espírito. Eu preciso, geralmente na festa de Zé Pilintra, ver as pessoas se vestirem e tal. Será que é necessário isso? Nós respeitamos quem assim o faz, mas nós deixamos essa questão para reflexão. Será que realmente é preciso fazer tudo isso? Será que é preciso fumo, uma bebida que tem ali, para poder trabalhar algo que é energia? Então é algo que nós temos que refletir, e na visão nossa e dos espíritos que nos dirigem, isso realmente não é necessário. O Guerreiros de Oxalá Barbosa nos diz: também concordo, não admito médium que enche a cara e fala que entidade, que fala que é entidade, pois temos que procurar adoutrinar a nós e não achar que precisamos de bebidas para fazer bonito. Está bem respondido a questão que você colocou aqui, meu irmão. A sua pergunta sobre consulta na sua própria casa está direcionada para o programa Umbanda do Bem, que nós apresentamos aqui na quarta-feira, e será respondido no mesmo, tá? Muito bem, gente, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Olha, muito me deixa emocionado essa participação que está tendo aqui dos ouvintes, dando a sua opinião, colocando as suas visões, que eu acho que é muito importante, porque necessariamente nós não temos a pretensão de somente nós falarmos nesse programa. Então, o mais importante de tudo isso é que nós possamos permitir que o ouvinte, dentro da sua visão, da sua dúvida, do seu conhecimento, participe conosco para que o programa possa ser cada vez melhor. Nós estamos encerrando aqui hoje o capítulo O Vício de Fumar e Suas Consequências Futuras. segundo capítulo da obra Fisiologia da Alma, de Ramatiz, psicografado no ano de 1957, gente. Olha a data que esse livro foi escrito, obra psicografada por Ercílio Mais. José Carlos Anarotti, presidente da Fraternidade Ramatiz do Tucuruvi, estará aqui no nosso centro no próximo dia 24 de março, às 10 horas da manhã, é um domingo, abordando o tema cura, autocura e libertação espiritual. Ele conta a história da vida dele, né? Um homem que se curou de dois cânceres com alimentação natural, com influência do livro Fisiologia da Alma. A palestra é gratuita, você pode se dirigir diretamente aqui ao nosso centro no domingão de manhã. Vai ser um evento muito legal, o Zanarotti é muito descontraído, é um pai espiritual para mim, é alguém por quem eu tenho um carinho muito, muito especial por ele, e ele vai estar aqui conosco no dia 24 de março. Estejam todos convidados para participarem aqui da nossa casa. Nós estamos indo, a partir da semana que vem, para o terceiro capítulo de estudo do livro Fisiologia da Alma, O Vício do Álcool e Suas Consequências, onde esse é um capítulo muito importante para mim, porque eu tive alcoólatras na minha família que desencarnaram por conta desse vício. Então nós estaremos direcionando esse programa para... acredito eu, um mal que infelizmente tem ceifado vidas aí ultimamente, né? E que eu acho que é de extrema importância essa iniciativa de Ramatiz de podermos esclarecer. Nós queremos imensamente agradecer a presença de todos vocês nessa manhã, nesse nosso programa, pedir a Deus que envolva os nossos lares, envolva as nossas vidas com suas luzes vivas e divinas, pedir ao nosso mestre Ramatiz que sempre nos traga o seu esclarecimento, né? E que Deus possa aí estar envolvendo as nossas mentes, os nossos corações, as nossas atitudes, para que a gente possa se melhorar cada vez mais. Gente, da vida nós só levamos aquilo que nós conquistamos. Portanto, não fique de braço cruzado, portanto, não fique aí... colocando limites na sua vida, porque realmente a nossa capacidade de crescimento ela é ilimitada e realmente vai depender de cada um de nós para nós podermos fazer a diferença dentro das nossas vidas. Pai Antônio das Almas, que está comigo aqui no programa hoje, pede para dar uma mensagem para todos os ouvintes encerrando o nosso programa. Você tem muita força guardada dentro de si sem uso. Encontre a essência divina dentro de si e aprenda através da caridade, da prece e do amor a praticar esta força. Essa frase é do primeiro livro que nós psicografamos, de Pai Antônio das Almas, chamado Pensamentos do Céu, da editora Cruzeiro. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Estou muito feliz com o resultado do programa dessa manhã. Com certeza já mostra, graças a Deus, como será a nossa semana. E que Jesus abençoe vocês, abençoe o trabalho de vocês. Que Mãe Maria Santíssima cubra vocês com as suas luzes, com o seu manto. E que Deus seja a consciência presente para despertar as nossas consciências. Esse é o nosso programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o mestre Ramatiz. Eu sou Jairo Maita. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Até semana que vem. Graças a Deus. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Despertar da Consciência. Uma visão universalista com o mestre Ramatiz. Com o sacerdote e escritor Jairo Maita. Oferecimento: Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br. www.edconhecimento.com.br.